Panorama Agrícola para 27 de outubro de 2011, quinta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, ouvinte. Hoje é quinta-feira, de lua nova, 27 de outubro. Este é o Panorama Agrícola. Na mesa de som está o Eduardo Maier e o ditado de hoje é: a boca do tolo o deixa próximo da ruína. Confira no Panorama Agrícola de hoje uma dica para as mulheres. Na entrevista, como são certificados os produtos orgânicos. E no Panorama Regional, Chicão de Lages fala sobre o concurso de horta doméstica. Uma dica que pode mudar o seu dia. Uma dica para as mulheres: escolha a cor certa para o seu tom de pele ao pintar as unhas. Se você é morena, experimente rosa forte, vermelho e laranja. Se você é negra, experimente tons de vinho e café. Verde, roxo e vermelho também ficam bons. Se você é branca, use nas unhas cores como laranja e marrom. Fique ligado no Panorama Regional. Horta doméstica, promovendo saúde e qualidade de vida. Aconteceu no município de Cerro Negro, na região serrana, o primeiro concurso de hortas domésticas promovidos pela Baeza, em parceria com a IPAGRE, o UNOESC e Prefeitura Municipal, por ser a área de abrangência da usina Barra Grande. Teve como objetivo, então, promover o cultivo de quintais domésticos visando a saúde e qualidade de vida dos atingidos e dos demais munícipes. É preciso um incentivo e força de vontade para a mudança de hábito alimentar, principalmente na nossa região serrana, onde o frio sugere uma alimentação mais calórica. As hortaliças cultivadas em pequenas áreas, além de não conterem alta carga energética de açúcares e gorduras, são fontes de micronutrientes como minerais, vitaminas e fibras, componentes com propriedades funcionais importantes para a cura e prevenção de doenças crônicas como diabetes, hipertensão, obesidade, entre outros. E segundo a nossa extensionista social da IPAG de Cerro Negro, a Cirlei Freitas, participaram do concurso 17 famílias, onde foram classificadas as finalistas. Então, em primeiro lugar ficou o senhor Círio Mocelim, da comunidade de São Roque dos Gramados. Em segundo lugar ficou Adão de Lima, do recenteamento Nova Flor de Luz, Nova Flor Azul. Em terceiro ficou, então, a senhora Jandira Ribeiro, da comunidade de Umbu. E essa até impressionou, né, na sua conversa, na sua fala, né, de seu orgulho de ser agricultora, onde ela comentou que nasceu com a mão na terra e com a mão na terra quer morrer. Muito bom esse tipo de pensamento, né? Isso aí quer dizer que tem, realmente tem muito amor onde, no chão onde está morando. Na ocasião foram feitos alguns sorteios, então, de equipamentos, né, para os participantes. O cultivo de hortaliça deve ser incentivado cada vez mais, principalmente para a população carente aqui da nossa região serrana. Hamilton Weber Xavier, Chicão, EPAG, Região de Lares, para o programa Panorama Agrícola. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Panorama Agrícola conversa com o diretor da Ecocert, Luiz Mazon. A Ecocert é uma empresa credenciada junto ao Ministério da Agricultura para fazer a certificação de produtos orgânicos. Como se dá essa certificação, Luiz Mazon? Aqui no Brasil, desde janeiro, passou a entrar em vigor a Lei de Orgânicos Brasileira. Essa lei diz que para você vender um produto orgânico tem três formas de você ser certificado. A certificação é obrigatória, na verdade, né? Ou você é um pequeno produtor que vende direto ao consumidor final através das feiras, você tem que estar credenciado no Ministério para isso. Ou você faz parte de um sistema participativo de gestão, ou você é certificado por uma certificadora credenciada no MAPA, como é o caso da Ecocert Brasil. Quer dizer, a Ecocert Brasil ela é auditada pelo Inmetro e é auditada pelo MAPA todos os anos, que vão verificar se a certificadora está fazendo todos os passos que devem ser respeitados numa certificação orgânica. Que passos são esses? Então, existem vários controles internos feitos para garantir que a certificação realmente seja imparcial, mas para um produtor, os passos são vários. Quer dizer, ele começa com contato com a certificadora, onde ele vai informar como é o projeto dele, para que a certificadora possa entender e possa preparar uma proposta financeira. Quer dizer, o custo da certificação, no caso da Ecocert, ele vai variar em função do tempo que os nossos auditores vão gastar para verificar a produção dele. Se ele tem uma área muito grande, com muitos produtos, muitas receitas, demora mais do que se é uma pequena produção de uma variedade só, por exemplo, né? Então ele manda um formulário explicando o que ele tem, a gente prepara uma proposta orçamentária. No caso dele, se ele aprovar, a gente então assina um contrato de prestação de serviços e a gente inicia a parte técnica. Quer dizer, ele vai preencher um plano de manejo com o nosso apoio. A gente vai validar esse plano de manejo. Quando tiver validado, a gente vai então marcar uma inspeção. Vai um inspetor lá na propriedade dele visitar, conhecer a produção dele. É feito um relatório então do inspetor para a equipe técnica da Ecocert. Depois disso, a equipe técnica faz toda uma análise interna para verificar todos os fluxos, tudo aquilo que a lei exige, porque para um produto ser orgânico e vendido no Brasil, ele tem que respeitar a lei brasileira. Então está tudo na lei, na verdade, né? E depois dessa análise, a Ecocert então emite uma decisão de certificação, que pode ser ou a própria emissão do certificado ou a indicação do que ele tem que fazer para obter o certificado, né? Depois que ele fizer aquilo, ele recebe o seu certificado, que vai permitir que ele possa usar o selo de orgânicos no produto dele. Porque um produto orgânico no mercado, ele tem que ter agora um selinho que o MAPA criou. Então, sem esse selo, não pode ser chamado de orgânico, né? E a certificadora que autoriza o uso desse selo. E quando existe essa autorização, o certificado ele é válido por 12 meses. Então, a cada 12 meses, o processo tem que se repetir. Essa é a garantia, a imposição que o governo coloca para garantir mesmo que aquele produtor respeita todas as regras. Esse processo todo demora quanto tempo? Na verdade, o tempo varia muito, porque depende muito do tempo que o produtor vai nos informar aquilo que ele tem que informar para a gente poder preparar a inspeção. A inspeção ela pode acontecer, quer dizer, todo o processo, desde a assinatura do contrato até a decisão, pode acontecer até em menos de um mês. Mas em média a gente fala 60 dias, porque depende muito do tempo que ele vai nos informar tudo que ele tem que informar. Ele tem que ter vários documentos prontos no momento da inspeção, então isso tudo a gente coloca então uma média de 60 dias. Luiz Mazon, e o que é certificado? Quais são os critérios analisados? Não, a certificação ela pode ser todos os produtos alimentares, quer dizer, a lei elenca todos os produtos que podem ser certificáveis, tá? Todo produto de produção vegetal, de produção animal, até alguns escopos que ainda não foram regulamentados, que, por exemplo, cogumelos, cosméticos, isso tudo vai ainda fazer parte da lei. Mas o que a certificadora vai verificar na propriedade? Vai verificar inúmeros pontos. Por exemplo, ela vai verificar primeiro se aquela propriedade ela respeitou o tempo de conversão. Quer dizer, se durante, no caso do Brasil, se é uma cultura perene, no caso de uma videira para uva, por exemplo, ela vai verificar se a terra onde está plantada a videira ficou um ano, pelo menos, sem receber nenhum tipo de agrotóxico, por exemplo, né? Ela vai verificar as barreiras contra a contaminação, vai verificar se tem alguma cultura de transgênicos ali perto, ela vai fazer vai incluir na análise dela alguma análise laboratorial, se for necessário, vai verificar alguns aspectos ecológicos e sociais da região, da propriedade dele, vai verificar até a própria embalagem, porque a embalagem tem que ser do produto final dele, tem que ser aprovada pela Ecocert, a colocação do selo. É uma checagem bem ampla, né, de todos os fatores que estão determinados na lei. Isso é caro? Olha, depende muito do tamanho da propriedade do que vai ser certificado, mas pode variar. Vamos colocar aí uma certificação simples de uma área pequena, um pequeno produtor, pode custar em torno de R$ 1.800, por exemplo, quando é só para um produtor, tá? Até grandes empresas, grandes áreas, com vários locais de inspeção, até 10, 15 mil, por exemplo, grandes projetos de 500 produtores, né? Mas tem sempre a possibilidade de você fazer uma certificação em grupo. Por exemplo, uma associação, uma cooperativa, quando a gente tem mais de 30 produtores envolvidos, a gente pode fazer uma certificação por amostragem, tá? E isso reduz muito o custo unitário. Você pode ter um custo unitário, se é um grupo de, sei lá, 50 produtores, você pode no final do processo ter um custo por produtor de R$ 100. por exemplo, que daí você vai fazer todo um processo no qual vários vão estar envolvidos e é feita uma amostragem, quer dizer, não é feita uma verificação total em um processo em cada produtor. É um processo em grupo, aí já facilita bastante. E isso tem que se repetir a cada 12 meses? Isso, a lei determina que a cada 12 meses seja feito um controle e para alguns casos ela determina também que o controle seja feito até semestralmente. Mas o principal mesmo é a cada 12 meses. Nós agradecemos a Luiz Mazon, da EcoCert, uma empresa certificadora de produtos orgânicos. Obrigado. Obrigado também. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.